Ai, mais uma vez, como outras e outras vezes, foi feita pelo rap. Sempre demonstrando sinceridade, humildade, respeito pelo que a gente faz. A vontade do sistema sempre foi censurar a poesia que contagia o povo da favela. O rap me quis assim, preto, pobre, louco, guerreiro e verdadeiro, leal até a morte. O rap é o que é, é a luz pra quem vive na escuridão. É a voz da libertação, aqui da antiga, mais um maloqueiro caminhando pelo fundão da zona leste de São Paulo. É, assim prossegue a função. Obrigado pela resistência, função pobre louco, tribunal MCs. Aí, escute a voz.